Este é o resumo sobre o Anfiteatro Romano de Catânia. Pensa só numa arena romana colossal lá na Sicília, a segunda maior da Itália, tá? Só perde para o Coliseu. Mas o mais incrível é que a maior parte dela está escondida, bem debaixo da cidade moderna. Primeiro, ele é basicamente um gigante enterrado. Foi construído no século II e, olha, era imenso. Cabiam uns 15 mil espectadores sentados. Só que hoje, a gente só vê uma pequena parte dele na Piazza Stesicoro. O resto virou fundação para ruas e até para uma igreja, a de San Biagio. Segundo ponto. O anfiteatro foi literalmente canibalizado. A partir do século V, com permissão de um rei chamado Teodorico, os moradores começaram a pegar as pedras dele para fazer outras construções. Acredita que a própria Catedral de Catânia foi erguida com material da arena? A cidade basicamente se construiu a partir das próprias ruínas. E por fim, essa é uma ruína que luta para sobreviver até hoje. Depois de ser soterrado por um terremoto lá em 1693, o lugar ficou abandonado por muito tempo. E os problemas modernos? Infiltração de esgoto das casas construídas em cima, sabe? Um risco real de desabar. Desde 2014, tem uma comissão de especialistas tentando organizar a recuperação dele. Resumindo, o Anfiteatro de Catânia é a fundação secreta da cidade moderna e seu futuro agora depende da mesma cidade que ele ajudou a construir.